Ficheiro 22, página 174. Finalmente consegui dormir, com Jamie ainda parado junto da janela, olhando para fora, diretamente para a face da lua. Quando acordei, ao amanhecer, entretanto, ele dormia, curvado na banqueta da janela, enrolado no seu chale de xadrez, com o meu manto de viagem em volta das pernas para se aquecer. Acordou com os meus movimentos e parecia normal, com aquele seu jeito matinal, irritantemente alegre. Mas eu não podia esquecer os acontecimentos da noite e fui buscar a minha caixa de remédios depois do pequeno almoço. Para minha consternação, faltavam várias ervas de que eu precisava para o tónico de dormir que eu tinha em mente. Depois, entretanto, lembrei-me do homem de quem Marguerite me falara, Raymond. O comerciante de ervas na Rue de Varenne. Um bruxo, dissera ela. Um lugar que valia a pena ver. Muito bem. Jamie ficaria no armazém a manhã inteira. Eu tinha uma carruagem e um lacaio à minha disposição. Resolvi ir à loja. Um balcão de madeira limpo percorria o comprimento da loja de ambos os lados, com prateleiras. Com o dobro de altura de um homem estendido do chão ao teto atrás do balcão. Algumas das prateleiras eram fechadas com portas de vidro com dobradiças, protegendo as substâncias mais raras e mais caras, imaginei. Cupidos, gordos e dourados, espalhavam-se libidinosamente acima dos armários de prateleiras, tocando cornetas, agitando as suas vestes diáfanas e, de um modo geral, parecendo ter bebido alguns dos produtos mais alcoólicos da loja. Monsieur Raymond? Perguntei educadamente à jovem mulher atrás do balcão. Maître Raymond, corrigiu-me ela. Limpou deselegantemente o nariz vermelho à manga do vestido e abanou a mão indicando os fundos da loja, onde nuvens sinistras de um fumo castanho flutuavam pela bandeira da meia porta. Bruxo ou não, Raymond tinha o cenário certo para a bruxaria. Um fumo erguia-se de uma lareira de ardósia preta, enroscando-se sob as vigas enegrecidas do teto baixo. Acima do fogo, uma prateleira de pedra perfurada de buracos, contendo alambiques de vidro, destiladores de cobre, vasilhames de metal com longos bicos, de onde substâncias sinistras pingavam em chávenas. E o que parecia ser uma pequena, mas útil destilaria. Aspirei o ar, cautelosamente. Entre os outros odores fortes na loja, um inebriante cheiro alcoólico distinguia-se claramente na direção do fogo. Uma fileira perfeita de frascos limpos ao longo de um aparador reforçava as minhas suspeitas originais. Qualquer que fosse o seu comércio, em amuletos e poções, o mestre Raymond obviamente tinha um bem-sucedido negócio de licor de cerejas de alta qualidade. O próprio destilador estava curvado sobre o fogo, empurrando pedaços erráticos de carvão de volta à lareira. Ouvindo-me entrar, aprumou-se e voltou-se para me cumprimentar com um sorriso amável. Como vai? Disse eu educadamente ao topo da sua cabeça. A impressão de que eu entrara no esconderijo de um mago era tão forte que eu não me surpreenderia se ouvisse um coachar de sapo em resposta. Na verdade, mestre Raymond não se parecia a outra coisa que não um sapo grande. Com menos de 1,5 metros de altura, peito redondo e pernas arqueadas, possuía a pele espessa e viscosa de um habitante dos pântanos. Além de olhos pretos e amistosos, ligeiramente esbugalhados. Fora o pequeno senão de que não era verde, tudo o que lhe faltava eram as verrugas. Madonna! Exclamou radiante. Em que posso ter o prazer de a servir? Ele não possuía nem um dente, o que aumentava ainda mais a impressão de sapo. E eu fiquei a olhar para ele fixamente, fascinada. Madonna? Disse ele espreitando-me com um ar inquisitivo. Percebendo subitamente o quanto eu estava a ser desrespeitadora ao olhar para ele daquela forma, atrapalhei-me afogueada e disse, sem pensar, Estava apenas a perguntar se foi beijado por uma jovem princesa. Fiquei ainda mais vermelha quando ele desatou a rir. Ainda com um amplo sorriso, disse: Muitas vezes, senhora, mas pobre de mim não adianta, como bem pode ver, e imitou o coaxar de um sapo. Desmanchámo-nos em incontidas gargalhadas, atraindo a atenção da vendedora, que espreitou por cima da meia porta, espantada. O mestre Raymond abanou a mão para que ela fosse embora. Em seguida, caminhou a mancar até à janela, tossindo e apoiando as mãos nos quadris. Abriu as vidraças, permitindo que um pouco do fumo pudesse escapar. Ah, assim está bem melhor, exclamou, inspirando profundamente o ar frio da primavera que penetrou no aposento. Virou-se para mim, alisando para trás os longos cabelos prateados por altura dos ombros. Bem, Madonna, já que somos amigos, talvez possa esperar um instante enquanto trato de uma coisa. Ainda corada, concordei imediatamente, e ele virou-se para a prateleira acima do fogo, convulsionando-se ainda com as gargalhadas, enquanto enchia novamente o recipiente do alambique. Aproveitando a oportunidade para recobrar a compostura, andei a esmo pela sala de trabalho, olhando a surpreendente coleção de objetos desordenados. Um crocodilo de bom tamanho, provavelmente empalhado, estava pendurado desde o teto. Observei, fascinada, as placas córneas da barriga amarela, duras e brilhantes como cera prensada. É verdadeiro? Perguntei, sentando-me à mesa de carvalho arranhada. O mestre Raymond lançou um olhar para cima, sorrindo. O meu crocodile? Ah, sem dúvida, Madonna. Inspira confiança aos fregueses. Fez um sinal com a cabeça, indicando a prateleira que corria ao longo da parede, pouco acima da altura dos olhos. Estava repleta de frascos brancos de porcelana vitrificada, cada qual ornamentado com floreios dourados, flores e animais selvagens pintados e um rótulo escrito em letras pretas e rebuscadas. Três dos frascos mais próximos de mim estavam etiquetados em latim, que traduzi com alguma dificuldade: sangue de crocodilo e fígado e bilis do mesmo animal, presumivelmente aquele que se balançava sinistramente acima da minha cabeça, com a corrente de ar que soprava desde a loja principal. Peguei num dos frascos, retirei a tampa e cheirei delicadamente. Mostarda, disse torcendo o nariz. E tomilho? Em óleo de nozes, creio. Mas o que usou para tornar o cheiro tão desagradável? Inclinei o frasco, examinando com ar crítico o líquido preto e lamacento. Ah, então o seu nariz não é meramente decorativo, milady? Um largo sorriso cortou o rosto de sapo, revelando gengivas duras e azuladas. O material preto é a polpa estragada de uma cabaça, confidenciou, inclinando-se para mais perto e baixando a voz. Quanto ao cheiro, bem, na verdade é do sangue. Não de crocodilo, disse eu, erguendo os olhos. Tanto cinismo em alguém tão jovem, lamentou Raymond. As damas e os cavalheiros da corte possuem, felizmente, uma natureza mais confiável. Não que confiança seja a emoção que vem imediatamente à mente quando se trata de aristocracia. Não, na realidade é sangue de porco, Madonna. Os porcos estão bem mais à mão do que os crocodilos. Sim, concordei. Este deve ter custado um bom dinheiro. Felizmente eu herdei-o, juntamente com o meu estoque atual do proprietário anterior. Achei ter visto um débil tremor de inquietação no fundo dos suaves olhos negros. Mas nos últimos tempos tornara-me excessivamente sensível a pequenos trejeitos de expressão, de tanto observar as feições das pessoas nas festas, em busca de pequenas pistas que pudessem ser úteis a Jamie nas suas manipulações. O pequeno e atarracado proprietário inclinou-se ainda mais para perto, colocando a mão sobre a minha como se me fosse contar um segredo. Você é uma profissional, não é verdade? Disse. Devo dizer, não parece. O meu primeiro impulso foi retirar a mão, mas o toque da mão dele era estranhamente reconfortante, bastante impessoal e, no entanto, inesperadamente caloroso e tranquilizador. Olhei para os cristais de gelo que recobriam as bordas das vidraças da janela e pensei que isso já era demais. As suas mãos, sem luvas, eram quentes, uma condição altamente incomum para qualquer pessoa naquela época do ano. Depende inteiramente do que queira dizer com o termo profissional, retorqui formalmente. Sou uma curandeira. Ah, uma curandeira? Inclinou-se para trás na cadeira, examinando-me com interesse. Sim, foi o que eu pensei. Mais alguma coisa? Nada de ler a sorte? Nada de feitiços de amor? Senti uma momentânea dor de consciência ao recordar a época passada nas estradas com Murtagh, quando procurávamos Jamie pelas terras altas da Escócia, lendo a sorte e cantando para poder comer como um casal de ciganos. Nada desse tipo, respondi, corando ligeiramente. De qualquer modo, não é uma mentirosa profissional, disse, olhando-me com ar divertido. Uma pena. Ainda assim, como posso ter o prazer de a servir, senhora? Expliquei as minhas necessidades, enquanto ele abanava a cabeça sabiamente à escuta, os cabelos brancos e espessos, balançando-se para a frente sobre os ombros. Não usava nenhuma peruca no recesso da sua loja, nem empoava os cabelos. Eram escovados para trás, desde a testa alta e larga, e caíam lisos como uma vareta até aos ombros, onde terminavam bruscamente, como se tivessem sido cortados com uma tesoura romba. Conversava-se facilmente com ele, visto que possuía grande conhecimento sobre o uso de ervas e procedimentos fitoterápicos. Retirou das prateleiras pequenos frascos de diferentes substâncias, sacudindo-os para que deitassem pequenas porções e esmagando as folhas na palma da mão para eu cheirar ou provar. A nossa conversa foi interrompida pelo barulho de vozes alteradas na loja. Um lacaio, elegantemente trajado, estava inclinado sobre o balcão dizendo alguma coisa à jovem vendedora. Ou melhor, tentando dizer alguma coisa. As suas débeis tentativas eram-lhe devolvidas por uma enxurrada de virulento dialeto provençal do outro lado do balcão. Era demasiado idiomático para que eu pudesse entender completamente, mas compreendi o teor geral das suas observações. Algo envolvendo repolhos e salsichas, nada lisonjeiro. Eu refletia sobre a estranha tendência dos franceses de se referirem à comida em qualquer tipo de discussão, quando a porta da loja se abriu repentinamente com uma forte pancada. Reforços aproximaram-se rapidamente por trás do lacaio, sob a aparência de um tipo de personagem de faces pintadas de rouge e cheio de folhos. Ah! Murmurou Raymond, espreitando com interesse por baixo do meu braço o desenrolar do drama na sua loja. A Viscondessa de Rambeau. Conhece-a? Evidentemente que a vendedora a conhecia, pois abandonou o seu ataque ao criado de Libré e recuou, encolhendo-se contra o armário de purgantes. Sim, senhora, disse Raymond, balançando a cabeça. Ela é um pouco cara. Vi o que ele queria dizer, quando a senhora em questão pegou na evidente fonte de discórdia, um pequeno jarro, contendo uma planta em conserva, mirou e atirou-o com força e precisão consideráveis contra a porta de vidro do armário. O barulho do impacto silenciou a comoção imediatamente. A viscondessa apontou um dedo longo e ossudo para a jovem. Você, disse numa voz cortante como a paras de metal, traga-me a poção negra, imediatamente. A jovem abriu a boca como se pretendesse protestar. Depois, vendo a viscondessa levar a mão ao outro míssil, fechou-a e saiu a correr para a sala dos fundos. Antecipando-se à sua chegada, Raymond estendeu o braço resignadamente acima da cabeça e enfiou um frasco na mão da vendedora, quando ela atravessou a porta. Entregue-lhe isto, disse, encolhendo os ombros, antes que ela parta mais alguma coisa. Enquanto a rapariga retornava timidamente à loja principal para entregar o frasco, ele virou-se para mim com uma expressão irónica. Veneno para uma rival, disse. Ou, ao menos, é o que ela pensa. Ah, é mesmo? Exclamei. E o que é, na verdade, cáscara sagrada? Olhou para mim, agradavelmente surpreendido. Você é muito boa nisto, disse. Um talento natural ou ensinaram-lhe? Bem, não importa. Abanou a mão grande, descartando o assunto. Sim, isso mesmo, cáscara sagrada. A rival vai cair doente amanhã, sofrer visivelmente para satisfazer o desejo de vingança da viscondessa e convencê-la de que fez uma boa compra. Depois, a vítima recuperará sem nenhum dano permanente e a viscondessa atribuirá a recuperação à intervenção do padre ou a um antídoto feito por um feiticeiro contratado pela vítima. Disse. E os danos à sua loja? O sol do final da tarde brilhava nos fragmentos de vidro sobre o balcão e numa única moeda francesa antiga de prata que a viscondessa atirara como pagamento. Raymond virou a palma da mão de um lado para o outro, no costume imemorial de indicar ambiguidade. Acaba por ser igual, disse calmamente. Quando ela voltar no mês que vem para um abortivo, eu cobrarei o suficiente, não só para pagar os danos, mas para mandar fazer 3 armários novos. E ela pagará sem reclamar. Sorriu brevemente, mas sem o humor demonstrado antes. Tudo depende da hora certa, sabe? Eu estava ciente dos olhos negros, pestanejando com discernimento pela minha figura. A minha gravidez ainda não era visível, mas eu tinha a certeza de que ele sabia. E o remédio que dará à viscondessa no mês que vem funciona? Perguntei. Tudo depende da hora certa, repetiu, inclinando a cabeça para o lado. Se for administrado atempadamente, tudo correrá bem. Mas é perigoso esperar muito tempo. O tom de aviso na sua voz era claro e eu sorri para ele. Não é para mim, disse. Só para saber. Ele pareceu relaxar. Ah, foi o que imaginei. Um barulho prolongado vindo da rua anunciou a passagem da carruagem azul e prateada da viscondessa. O lacaio acenava e gritava detrás da carruagem, conforme os pedestres eram forçados a sair correndo para o abrigo de pórticos e becos para não serem atropelados. À la lanterne! Murmurei em voz baixa, repetindo a expressão gritada pela multidão ao escoltar as vítimas à guilhotina. Era raro que a minha perspectiva incomum sobre assuntos corriqueiros me proporcionasse muita satisfação, mas esta certamente era uma dessas ocasiões. Não pergunte por quem a carroça dos condenados clama, observei voltando-me para Raymond. Ela clama por ti. Ele pareceu ligeiramente perturbado. Oh! Bem, de qualquer forma, a senhora estava a dizer que usa a betónica preta como purgativo? Eu costumo usar a branca. Não me diga, e porquê? E sem mais nenhuma menção à viscondessa, sentámo-nos para terminar as minhas compras.